Avisar completa. Avião. Pois ali sua coordenada. Corrigindo. Já retorne na frequência da noite, decimal 95. 118-95, então, obrigado, por favor. Sou de Salvador, Paulo. Boa tarde, Terra 774, passa 1900, perdido da Momo. Terra 9774, chame. Corrigindo, contato radar, firma 28340 na saída Momo. 340, perdido o Momo, Terra 9774. Então agora está próximo à rotatória, visual com campo, sua intenção é tocar no pátio 3, 5 minutos, com regresso para a ponta final do animal. Gente, a parte da vez norte da torre. Partiu. Salvador, gol 790, se aproximando para a espera no zero. Boa, no 790. Autorizado, Alê, mantém captura no zero. Alê, mantém. Na 790, solicitado decolagem fica 1 a 0, o vento 9 a 0 graus, 1 a 3 nós. Bom, só apenas confirmando, irá solicitar algum apoio de solo? Certo. Certo. E eu não sou através norte, Rondão. Mike Romeo Alpha, evite sobrevoar 209 no pátio taxiano no aeródromo, autorizado direto parte 3. O vento no 70 graus, 139, reportando o solo controlado. Positivo, direito autorizado direto para 3, reportará controlado, evitará o sobrevoo da base aérea e das aeronaves. Gol no 790, decola 229, chama o controle, salvador 119.80. 119.80, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, boa noite. Boa tarde, está 38, manda 5 pontos, aeredão no zero, pronto. 895, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, tá 3895. Tango Victor Bravo, isso que é a sua identificação. Controle, papai, o meu cara pra Tango, 20 milhas afastado. O Charlie Alpha Tango, só confirmando o estimado de pouso 1-6-1-5. Afirmo. Gente, só para sua informação, não recebo seu modo Alpha nem Charlie, tem que ser feito ali para a coordenação. Bem, gente, dá pra ver, graças a Deus. O Victor Bravo Whisky. Afirmo. Tenho identificação. O Victor Bravo Whisky está em contato radar, afastado 66 milhas nordeste, Salvador, mantém o nível de voo 085 na escuta do controle. Negativo, Victor Bravo Whisky. Nós corretamos no 0-0. 0-1-8, aguarde que está livre. Aguarda. Obrigada, Cláudio. 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0-9. Center 9-3-7. Mike Romeo Alfa informa que a posição será 5, Romeo. Oi, tio, sir. Eu estou na posição correta já aqui. Se autorizado, deixa a Gileza aqui, pode estar presente. Quem chegou a escolher a noção com a infra-aero? 7-9-0, é o futuro de solo? Da altura do Salvador? Voo 1790, na escuta da Torre de Salvador. Prossiga, 790. Chame o controle Salvador 1119, décimo 8. Okay. Controle Salvador, muito boa tarde, é o 790, da Pôncra Jamo. 790, boa tarde, está contato o radar, cruzando 8510, ajuda para o 370, na saída Boca. Na Boca, subindo por 370, o voo 9-0. 19-8, bom dia. Nessa etapa, né? Até o momento, não. Ok, graças a Deus, só para a gente reportar direito a manutenção. Controle Salvador, boa tarde, está 3895, decolou na sua escuta. 3895, contato cadastro, Mateus Angel 370, na saída São Luano. Subindo 370, na saída São Luano, 3895. Sobre a possibilidade de encurtar a subida, a gente agradece. Gente, após 2000 pés do Eleda. Após 2000 Eleda, 3895, agradece. 9774, chama o C3 SIC, na frequência 125.45, alternativa 26.85. Dá para receber 125.45, alterna 12.085, dando 774. José Dom na borda, 5.27. Quem permanece na escuta? Puxa. Tango Sul Golf Kilo Lima, tem cabeceira na zero. Vai a Lima, o homem Golf Kilo. Papapá, Mike, Vitor Alfa, Brasil. Romeo 44, com 2 no PB, decolado de Serra Índia, Eco Índia. O destino é Serra Índia, Eco Índia. Está alocado 0115 no transponder. Receptor BR-324, vai para sobrevoo nas 7 portas, através de Duna, na sua escuta, não interfere, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantendo 500 pés na escuta do controle. Na sua escuta, Mike Vitor Alfa. C790, chame C35, na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2-1-3, tô ligado aí, manter, cabeceira no zero. E manter no zero, chanel pé. Terra, regra de voo modificada ao 1536, desse manter o 1500 pés, reporte na casa. Para 1500 pés, reportando na casa. Está presente, pode voar mesmo? Mantém nos corredores. Sim, vai manter o corredor, ótimo, do céu. Chame o controle Salvador 119-80. 19-80, ótimo, vou ficar. Controle, bom dia, Papatango, Oscar, Golfinho. Oscar, Golfinho, bom dia, contato radar, se mantém o 090 na saída da lotar. 090 na saída da lotar. Gente, reporte pronto para decolagem. Estou autorizado, Salvador R. Marco, pula direto na meu pés, 500 pés. Aciona o transponder 0145. 0145, no transponder, já acionado, está pronto para decolagem agora. Como é que eu não? Mike Romeo Alpha, evite sobrevoo das aeronaves no Paz, taxiano e alinhado. Pista no zero, vento 140 graus, 11 nós, reporte para o sol. Certo, mandará fora do sol, 011. Papa Tango Zulu, Zulu Terra Terra, reporte a Trono, Parite. Zulu Terra Terra, reporte a Trono, Parite. Pode para pousar rimar, o Mike e o Ralph. Certo. Controle, o João Serra Pau não está visual. Tem que ser homologado o instrumento? O João Serra Pau está visual. Tem condições de ir para o Aparipe? Afirmativo. Papatango, Oscar Golf, que lhe informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 1,6 milhas, cruzando 3.500 pés para 1.500 pés. Cada um do Oscar Golf está informando na posição de 12 horas, 1,4 milhas, cruzando 3.000 pés para o 090, é um Charlie 208. Está atento, tráfego Oscar Golf, Terra. Oscar Golf, Kilo, prevê algum desvio pela direita? Negativo, senhorita. Bem, já tá... vai cruzar a altitude com o tráfego. Atende o tráfego, Oscar Golf, Kilo. Visão, Cotarro, meu Golf, Mike Literal. Tente, Mike Literal. O Cotarro, meu Golf, informa um helicóptero mantendo 500 pés na mesma proximidade. Ainda não tá visual, tá sim, Cotarro, meu Golf. Tá 3895, chame centro Recife na frequência 128.35, alternativa 123.8. 2235.23.8, tá 3895. Controle de Salvador, muito bom dia, o Janer 6293, cruza 1810, né? Salvo Runa. Janel 6293, contato radar, submeteu o nível de voo 360 na saída Salvo Uno. Salve para o 360, desceu o Salvo Uno, quando possível, Salvo ou Leda para o Janel 6293. Utilizado Leda. Direto Leda, Janel 6293. Salvo meu corpo, reporte visual com a papapá, Mike e Vitoral. Já visual, até o negócio. Golf Terra 2, mantenha 1.000 pés. Para 1.000 pés, Oscar Golf Terra. Diego Fiote, ali mantém cabo 017, reportando pronto. Tango Zulu, Terra Hotel, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, Zulu com rapaz. Passando Zulu, terra até decorações de cipó na minha pés. O vento, no meio 0 graus, 1, 2, nós. Só de segundo de terra. Vento vai bater 1,500 e avisou com o campo. Zulu, terra até decorações para 1,600. Passa para 1,600. Só de segundo de terra, passa 1,360 pela direita. 360 pela direita, está presente, do oceano. Você não tem visto avisar algum campo? Patango, Zulu, Sierra, Hotel, controle. Vou para a parte nota no Joel. Gente. Patango, Zulu, Terra Hotel, para ingresso no circuito Chametou e Salvador, na frequência 98, decimal 95. 98, decimal 95, grata. Oi, Patango, Zulu, Terra Hotel. Zulu, Terra Hotel, reporte final 17. Zulu, Terra Hotel, reporte final 17. Golf Serra, após completar o 360, prossiga para a SEASA. Gente, após o 360, prossegue para a SEASA, olha o que você quer. 0146, chama o controle Salvador em 1,9,80. Controle em 1,9,80, já está acionado, 0146, o Serra Golf Oscar. Afirmo. Vou colocar o para final. Descanso Zulu, Sierra Hotel, autorizado pouso. Pistão 97, o vento 150 graus, 119. Autorizado pouso, 17, Zulu, Sierra Hotel. Mantendo 1.010, corredor Axé. Sierra Romeu, Serra Golf, Oeste, boa tarde, Matriguinha, 1.010 no corredor Axé, reporte no farol da Barra, hoje código para 0146. Manterá 1.010, reportará no farol da Barra, 0146, transponder, acionado, transponder 0146, Sierra Golf. Isso é Alfa Controle. Qual é a posição? Eu recebo no radar. Oscar Golf Sierra, chame Torre Salvador, na frequência 18.95. 18.95, Golf Sierra. Oi, compatando o Oscar Golf Sierra, próximo à Serra, a gente tem só, se possível, pouso na 190, operação X-Ray. Gente, o Oscar Golf Sierra, com essa aproximação, aguardando para girar a base, pista 10. Gente, Golf Sierra. Por Salvador, voo 1250, conta que a cara da 10, pronto. Zona 250, linha decola, piscina 0, vento no meio 0 graus, 1 noite. Livre decolagem da 10, voo 1250. 0106. Negativo, Serra Golf está acionado 0146. Gente, eu recebo no radar 0106. A gente vai fazer a modificação aqui e tentar retomar para 0146. Vou fumar a parte, queria prosseguir? Zero à direita, estacionar para 5, frequência livre. E o farol, mais para a duna, mantendo 500 pés. Entre os tráfegos de Serra Golf. No nível 070, até 35 milhas. São Paulo restrito ao 070 até 35 meses, o gol 1250, está iniciando na 10. Gente, apenas confirmando 30 meses, autorizada a decolagem, que são 0. É, de restrito então até 30 meses, 30 meses. Patango, Vitor Bravo, Isca, assim que possível, informa estimado de pouso, pouso seguro e ingresso na terminal ideal. Meu Serra Golf Oscar, agora eu não recebo o transporte. Salvador, muito boa tarde, eu estou 3378, informação isso. Na 3378, boa tarde, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Bomed 1 até o 050, via, só 3378. A Barra meu Serra Golf Oscar, ainda não recebo o transponder. O Golf está acionado, transponder 0146. Gente, recebo ainda 0106. Zero controle, uma boa tarde. Zero, 135, Oscar Gonçalves. Motor Oscar Gonçalves, autorizado por Tristão 90, vento 150-08, nós. Autorizado por 90, Oscar Gonçalves. Bola Boca, passa 1500. 250, boa tarde, mantém o nível de voo 070. Informe que a segurança posição de 3 horas está 1,5 milhas, mantendo 085 para Alfa 32 no rumo sul. Aguarde o cruzamento com tráfego para continuar na atenção. Ok, sobe até o 070, mantendo a terceira subida, 1,250. 7. San 3437, ali mantém, cabeceira 1,0. Ali mantendo 0, San 3437. Banco Vitor Bravo, isso como está na sua posição de 11 horas 8 milhas, está cruzando 4.500 pés, está no nível de voo 070, é um Boeing 738, no rumo norte. E no rumo nordeste. 3 não tem ponto de espera, pistão é 0. 4.463. Baixa, retorne de Mato Grosso, setor norte, no deserto Coitão Rosário. Gente, a parte visual com a irmã. Voltará. Atacando o Vitor Bravo e o controle. Atacando o Vitor Bravo e o controle. Escuta. Tem informação de prazo? Negativo. Afirmativo ou negativo? Afirmativo. E mantém na 1-0, azul 4463. O Gol 1-2, 5-0, 1570, cruzou com tráfego. 1-2-5-0, acabou de cruzar com tráfego, você mantém o 3-5-0. É, confirme, aguarda mais o cruzamento, mantém ainda 70, senhora? Claro. Acabou de cruzar com o tráfego, está autorizado a ascensão para o 350. Ok, autorizado a ascensão 350, 1250. Patango Oscar Golf Kilo está afastado 41 milhas de Salvador, serviço da terminado para serviço de informação e alerta, chame seu torrecito, frequência 125, decimal 45, alternativa 126, decimal 85. 2545, 28, Barra meu Serra, Golf Oscar, tem frequência ali, está coordenação até o retorno. Controle Salvador, está 3437, decolado. 3437, contato radar, suba via saída Arbo 1 para nível de voo 300. Arbo 1, para nível de voo 300, 3437. Isso, 437, após 2000 pés, o Elefa. O Elefa, só 3437 agora. Serra meu Golf, chame Torre Salvador na frequência 198, decimal 95. Serra meu Golf, controle. Tá, na escuta, vai transferir todos até o Golf. Hotel Romeu Golf, na tarde foi informar, reporte solo controlado em Rimar. Vento no aeródromo no 50 graus, 1-0 nós. Reportará solo controlado, Hotel Romeu Golf. 3771, boa tarde, a sua identificação. Da decolagem da 10 a 5463. 771 está afastado 85 milhas sudoeste de Salvador, está em contato radar, voe na proa de Bomede, prontice para a chegada Bomede 1, reporte para destino. Voando na proa de Bomede, para destino será reportado 871. Chame seu Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85. 2545 no 2685, voo no 250. Azul 4463, decolar 258, solicitação controle de Salvador, filho mantém o nível de voo 060 até 30 milhas. Chama o controle 119.80. Gente, sobe até o nível 060 até 30 milhas, este chão vai chamar o controle 198, azul 4463. Controle Salvador, azul 4463, decolou na sua escuta, 1600 pés. Azul 4463, contato radar, subiu inicialmente até o 060, a saída Coral 1 no Bravo. Subida inicial para o 060, PC da Coral 1 no Bravo, azul 4463. Pode fazer um desvio à direita, 10 tiras, através do espaço, correto mesmo? 678 em condições de voar, Duna. Negativo, por isso. Cruzado, Duna, desça para 2000 pés, reposta estabilizado, plano 3378, ajuste a 908. 2010, 2018, estabilizado, grava 3378. Azul 4463, voo Coral. 4463, centro da presente Coral. Ah, é, já livre da redução, na subida? São 3745, como que após a decolagem era manter para vocês 5 mil pés. Autorizado a decolagem, estamos no 0, vento no 50 graus, 099. Gente, o TRAM está iniciando na pista 10, mantendo a proa de 3745. Chame seu Recife na frequência 12.0, alternativa 28.8. 260-222, secundário para 3437, bom dia. Gente, eu tenho meu Golf. E 745, controle Salvador, 119.8, decolando 01. 19.8, boa tarde. Obrigado. Proa de Salvador, muito boa tarde novamente. Proa 3745, decolado, mantendo a proa. Proa 3745, boa tarde, mantenha a proa até 4 mil pés, após 4 mil pés, voe líder. Ok, 4.000 roleta. Azul 4463, ele mantém 180. Só mantém 180, azul 4463. Desça para 3.010, o ajuste é 907, vou seguir o tráfego da companhia, está 12 milhas à frente. 3.017, Sérgio Soleste, 3.800. Solo, Abaixela, 660. 3.745, está autorizado o valida na presente. 3.745, está presente. Está autorizado Valeda na presente. Afirmo, curvando à direita, Valeda, seu 3745. 3.804, prossiga a descida para 2.006, autorizado pela SFA, poste estabilizado. Salvador, boa tarde, está 3378, estabilizado no final da 10. Então, 3378, ajuste altímetro no 017, autorizado pulso, pistão no 0, vento no 50 graus, 099. 317, livre pouso na 10, 3378. Abaixão 960, está com 2 agora, acionamento agora, Abaixão. Direção a chão plantada, CBRT 9660. Um abraço. Estou eu, vou passar agora para a próxima para o programa. 771, disse mantém o 050, ajuste no 017. 050, 1017, 271. queda alguém na zero? Siga. Táxi? 9660, autorizado táxi, até a intersecção reporte para ingresso, isso no 7. Posso ali. Resolta 3804. 3804, chame TI na frequência 18095. 3905, 3294. 771, está autorizado vai TAP. Voando e TAP, 2771. 3804, existe altímetro 017, continua a aproximação, agora o pista livre. Claro, pista livre, 3208. 3378, salva 08, libera a direita, chame salva Salvador, 121, décimo 90. 3290, obrigado. 771, autorizado. O ano zona, o 277, o 9, essa para 057. Autorizado 3804. 3804, autorizado pouso, pistão 0, vento 1950, grau 08, nós. 0 pouso, 1950, grau 08, são 3208. 1238, bom dia, boa tarde. Bom, obrigado. Oi, uma baixa 9060, está próximo. 8 milhas da posição coral, 6 radar terminado, chame enquanto ele é na frequência 920, décima 1. Salvador, boa tarde, Lua 2067, ponto espera da 10, visual com a aeronave na final. Lua 2067, após a passagem do RPU do Tano, curta final, autorizado a linha manter, capacete 10. Após o pouso do Tano, vai linha manter 10, Lua 2067. Minha vez aliada, faltou uma 7. Última tempo, posição. 3804, salva 1, libera a direita, chame salva Salvador 1, 21, 29. Direita 29, então 3804. 227, 71. Aeromeia 7, autorizado decolagem, pistão 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado decolagem, 10, 2067. 9660, cruzada com a 7, vento 950 graus 099. 9660. Gol 2067, Apolo Zona 3, Salvador 1196, decimal 8. Salvador, boa. Salvador, boa tarde, gol 2067, passa 1300 na decolagem. Gol 2067, boa tarde, contato radar, sobrevia, saída salvo 1 para o nível de gol 360. Via saldo ONU 360, 2067. Decolar 214, atualizado o cruzamento do campo, quase um terceiro dia de controle. Valeu, galera. O 2067 está autorizado, valida. Está valida, agora o 2067. Fique o Oscar. Confirma o que o Romeu Oscar. Obrigado, táxi. Até então, só reporte para ingresso. Pista 17. Roberta 9660. Ótimo, controle 119.8. Obrigado, cara. Controle o Roberta 9660. Roberta 9660, mantenha 1.006 no corredor forte. Obrigado. A Lima tem cabeceira no 7, portão pronto. Tom X-Ray, 2771, rapazista. 2771, show 3 Salvador, na frequência 8.95. 7895, chamaremos. Muito boa tarde, Azul 2771, no X-Ray estabilizado. Azul 2771, voo autorizado, pouso, pistão 0, vento 160 graus 109. Paciente autorizado pouso 2771. Romeu, acho que eu mantenho a cabeceira aguardando. Digo, Romeu, acho que eu, por gentileza, faça um check rádio inteligível. Forte, após o Interlagos, você pode ser asa do algum campo. Forte, Interlagos, você asa, reportará o 9660, confirma o nome 1? Seu nome é 6. Eu, o 9660. Frequência 1235 na alternativa 23 do último 8. Obrigado, bom dia. Vou. Salvador, boa tarde, o senhor é 319-5. Boa tarde, isso é para 4.000 pés, ajuste em Salvador 1097, a chegada à mão. Chegada à mão, primeira 17 para 4.000, 6319. Mike, Victor Alfa, mais quatro tempos irá manter o sobrevoo. Victor Alfa, através de Bruno, mais próximo, ligando o comércio. Cima mais. Atango Kilo Romeo, acho que autorizado a decolagem, pistão na 7, vento 960 graus, 08 nós. Mais 2771, no solo de 21, libera a direita, chame solo, 121, décimo 9. Direita, 1219, 2771. Papa Tango Kilo, Romeo, acho que a decolar 222, chame o controle em 119, décimo 8, no rosto. 1198, Kilo Romeo. Controle Salvador, Capatango, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, boa tarde, você no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Corredor Axé, no meu pé, reportará no farol da barra, o Kilo Romeo Oscar. Foi 3960, reporte visual com campo. Ah, já encontrei visual aqui, olha. Eu chamo Kilo Salvador na frequência 8, decimal 95. Obrigado, boa tarde. Atango Victor Bravo Whisky está afastado 7 milhas da posição Coral, se ele já está terminado, chame o controle Yelos na frequência 120, decimal 1, no bom voo. Continua aproximação, reporte curta final 17, ajuste na 017. Ok, ajustado em 17, a partir da força final. 6315, possibilidade da proa de toque. 6315, autorizado toque. Ação. Gonçalves, vai ter o número 503, reporte em Paris. Manterá o número 503, reporte em Paris, guerra Rubio. Chamador, muito bom dia, Chanel 641, com a Hathaway. Chanel 641, bom dia. Desce a via, chegada Bonfi, para o nível de voo 060. Desce via, Bonfi, 0620, Chanel 641.